Venha ao céu, meu pão de mel, meu bem-querer. Vem, meu céu, meu pão de mel, meu bem-querer. Me acorda, me sacode.

O mundo precisa da volta do reino

Passa no segundo, o